agradeço por ter me deixado. De iluminar, de reluminar, um novo sorriso sucedeu, um novo sorriso sucedeu, com seu jeito simples de me conquistar, se você ainda me ama, ainda me ama. Pra depois, quantas vezes você me chama, você me chama, e um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Sucedeu com seu jeito simples de me conquistar, se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Thank you. gosto do teu calor. É doce, é meu teu amor. Eu quero amanhecer contigo, passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você esse amor exagerado. Quero teu mel, quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Quero teu mel, quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Quero teu mel, quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Quero teu mel, quero teu céu. Esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. Só tenho um dever, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. De amor, te escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter um futuro assim. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto que fica no dia, te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir, acordar e ver você sorrindo. Vou te mostrar a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você, de amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero teu sorriso sempre alegre, mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer. Thank you. mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o canto e as flores têm mais amor. Nesse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me deter de amar. Eu vou me banhar na fazendinha, praia de Araxá. Quando eu cruzar o Marco Zero, a linha do Equador, vou te enviar um cartão postal, peço de amor. E a Praça Zaguri, vou na Fortaleza, vem Curiaú, a natureza. A Praça Zaguripe, vou na Fortaleza, em Curiaú, linda a natureza. Quando eu cruzar o Marco Zero em Macapá, eu vou me banhar na fazendinha, praia de Araxá. Vou te enviar um cartão postal, versos de amor. Vou dançar mar abaixo com os meus irmãos negros em Curiaú. Eu vou dançar mar abaixo com os meus irmãos negros. E a Praça Zaguri, vou na Fortaleza, em Curiaú, linda a natureza. A Praça Zaguri, vou na Fortaleza, em Curiaú, linda a natureza. Eu vou me banhar na fazendinha, praia de Araxá. Quando eu cruzar o Marco Zero, a linha do Equador, vou te enviar um cartão postal, peço de amor. Eu vou dançar mar abaixo com os meus irmãos negros em Curiaú. Mar abaixo, com os meus irmãos negros. Bravo entre outros mil, Macapá, Amapá, a Brasil. Bravo entre outros mil, Macapá, Amapá, a Brasil. Bravo entre outros mil, Macapá, Amapá, a Brasil. Bravo entre outros mil. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas a